Ai, morena bonita, tem um anel de ouro, parece o tesouro no dedinho dela. Ai, morena bonita, tem um anel de ouro, parece o tesouro no dedinho dela. Ai, quem me dera que eu fosse rico, se eu tivesse dinheiro, casaria com ela. Vaqueiro chama o boi lá dentro do corral. As horas estão chegando, o boi brincar. Vaqueiro chama o boi lá dentro do corral. As horas estão chegando, o meu boi brincar. Ai, morena bonita, seu anel de ouro, parece o tesouro no dedinho dela. Ai, morena bonita, parece o tesouro no dedinho dela. Ai, quem me dera que eu fosse rico, se eu tivesse dinheiro, casaria com ela. Ai, quem me dera que eu fosse rico, se eu tivesse dinheiro, casaria com ela.